Cheiro 3, página 23. Nem mesmo ao empregado da esplanada onde se tinha sentado a comer sorvetes, ela havia contado o que quer que fosse. A certa altura, o empregado viera até junto da mesa, sem ser chamado. Tinha-se debruçado por cima da mesa e havia-lhe dito: desculpe, mas olhe que este é o quinto. Ainda isto tudo lhe vai fazer mal. Exato, 5 gelados. E aí, bem poderia ela ter falado sobre o que se passava. Mas ao imaginar que iria misturar a vida da sua família com o número de gelados consumidos, achou que poderia abrir a porta a uma conversa interminável que não estava disposta a encetar. Então, apenas lhe respondera que não os tinha contado. Além do mais, sem dar por isso, estava a fazer-se tarde. Só agora reparava como a sombra do toldo havia rodado, como os pombos afoitos se aproximavam da sua mesa, apanhando migalhas dispersas pelo chão, mesmo junto às suas sandálias. Do fundo da doca marítima exalava-se um perfume fértil, ao mesmo tempo podre e salgado. Lembrava-lhe o grande oceano, de que deveria ser uma parte. Lembrava-lhe o mar de prainhas, porque não tinha ido nadar com Violante, as duas de mão dada, nas ondas baixinhas da praia pequena. Porquê? Não tinha ido pela simples razão de que não queria dizer aos tios quando eles chegassem. Tios, naquele momento eu não sabia muito bem onde estava a avó Regina e então aproveitei para ir tomar banho na praia. Milene tinha perguntado ao empregado: acha mesmo que foram 5? Pois foram, mas olhe que nem dei por nada. E sentindo-se bastante estúpida, por estar ali rodeada de pombos reboludos, sozinha, diante das águas lentas que entravam por dentro de Santa Maria de Valmares, perfumando a cidade com aquele cheiro a marisco e a lodo, tinha decidido voltar para casa. Pois naquele momento já era fim de dia do sábado 16. Achava-se na obrigação de procurar determinados objetos da avó para lhe os levar. Roupas, lenços, até mesmo uma bengala especial de que a avó gostava e que deveria andar perdida entre os guarda-chuvas de inverno, dentro dos armários fundos que havia por toda a parte em Vila Regina. Era isso mesmo que iria fazer. Decidida, Milene deu uma avultada gorjeta ao empregado por ter consentido que ali tivesse permanecido sentada, servindo-lhe gelado atrás de gelado. Agora sim, e entregar-se de corpo e alma à recolha dos objetos, durante o tempo que fosse preciso. E, abandonando a mesa, partir apressada na direção de casa. Na sua memória, porém, naquela noite, os lugares do presente e do passado iriam aparecer-lhe completamente entrançados. E por isso tinha demorado muito tempo a separar aquilo que a avó ainda vestiria àquela data e o que a avó havia usado 25 anos atrás, quando Milene ainda era uma criança de pouca idade. Difícil distinguir. Com as luzes todas abertas, os armários escancarados, tinha percorrido sem cessar os dois pisos de Vila Regina, vasculhando objetos em todas as direções do considerável espaço daquela casa. E sem dar conta, amanhecia o domingo 17 de agosto, pois, de repente, no meio de tanta gaveta aberta, já era outro dia. Não fazia mal. Depois dessa azáfama, Milene iria poder escolher o mais necessário. Mas quanto às palavras para explicar o sucedido, não as tinha. E fora aí que se lembrara do primo João Paulo. Acabava de encontrar o bastão com ponta de prata. E ainda com ele debaixo do braço, Milene aproximara-se do telefone. Ligaria, não ligaria? Habitualmente era a avó Regina quem discava o número e até costumava ficar a ouvir a conversa, a observar, a fixar, para depois contar ao filho Afonso como se tinham comportado ao telefone a Milene e o João Paulo. Mas no momento em que a avó se encaminhava para ficar trancada dentro daquilo feito de madeira, talvez ela mesma devesse ligar. Ligou. Não demorou que a voz do primo no gravador se fizesse ouvir, em tom baixo e em inglês. João Paulo? Também Milene falava baixo para o interior do bocal. isto é, para dentro do gravador do primo, ligado à mesma corrente, do outro lado do Atlântico. João Paulo, a nossa avó morreu. A palavra parecera-lhe inapropriada. Faleceu, corrigiu. A casa toda revolta, as luzes todas acesas. Do lado de lá, ninguém respondia. Ela pousou o telefone. Depois reparou que eram 6 horas da manhã de domingo. Em Massachusetts, seriam umas ou duas. Do lado de cá, amanhecia, por cima das copas das oliveiras. E foi então que ela se tinha lembrado de João Paulo a dizer-lhe, 5 anos atrás, numa certa manhã de outono, ali mesmo em Vila Regina: não sejas estúpida, Milene. Quando necessário, uma pessoa deve socorrer-se das palavras dos outros. Pois, para que servem as palavras dos outros, se não para nos servirmos delas? Vendo bem, nem uma única palavra que pronunciamos é nossa. Alguém as criou antes de nós. Nada nos pertence. Era como se João Paulo ainda estivesse a entrar pela porta do living room da avó Regina, como se estivesse a aproximar-se da mesa e a dizer, naquele instante: ouviste, Milene? Ouviste bem? Nada nos pertence. Nós é que temos a mania. Nada nos pertence, pensava ela, enquanto escolhia os sapatos, dobrava um vestido que a avó guardara da viagem a Londres, um lenço e uma écharpe Liberty, com grandes corolas de papoilas. Pois, se nada nos pertence, então seria necessário uma pessoa cumprir os seus deveres, ser cada vez mais rápida, desembaraçar-se dos deveres. Mas quando Milene, depois de nova corrida pela estrada, tinha chegado rápida e eficiente junto daquilo, carregada com todos os pertences possíveis, já havia horas que a avó lá estava, embrulhada num pano branco e noutro preto. E assim Milene tinha sido obrigada a colocar as roupas e demais objetos dispostos ao lado de Regina Leandro, como se não fizessem parte da sua indumentária, o chapéu, as luvas, o bastão de ponta de prata e até os sapatos de cunha de que a avó tanto gostava. Os objetos arrumados ao lado, como se não lhe pertencessem. Esse era o outro detalhe que iria ter dificuldade em explicar aos tios ausentes. E por essa razão, em chegando à igreja, tinha permanecido em pé, na esperança de que alguém entrasse e lhe dissesse qualquer coisa para ela recolher as palavras dos outros. Entretanto, ali tinha ficado a pensar. Mas esgotados os pensamentos bons e todos os outros, por volta do meio-dia, o silêncio começara a erguer-se como uma provocação indecente. Não podia continuar assim, naquela expectativa. A avó permanecia coberta pela tampa de madeira, enquanto ela se mantinha à escuta dos passos que se aproximavam do lado de lá das grossas paredes, gente que caminhava renta à igreja de São Francisco e logo se afastava na direção da estrada que conduzia à praia. Milene estava suspensa do pouco ou nada que se passava lá fora. É agora. Tenho a certeza que alguém vai entrar. Uma coisa boa vai acontecer. Uma coisa muito boa. E tinha acontecido. Anunciara-se à distância. De súbito, uma fala interrompia o silêncio. Alguém entrava. E não eram os tios nem as tias. Era um padre, com a sua indumentária branca, que surgia na porta lateral, avançando pelo soalho, conforme o jorro de luz que banhava as coroas de flores. E ainda por cima, não vinha sozinho. Acompanhava-o uma outra figura semelhante a ele. E também uma mulher, cujos passos pesados traziam atrás de si umas pernas fortes e uns pulsantes buchos quadrados. Sim, finalmente, três pessoas, três oficiais, entravam, formando uma espécie de multidão. E como o padre se tinha dirigido a ela, que estava sozinha, acompanhada pela avó Regina, Milene percebera que havia chegado a grande oportunidade de seguir as palavras de uma pessoa credível. Seguir as palavras que o padre tão bem pronunciava, com o auxílio de uma magnífica dentição de alvura impecável, e umas sobrancelhas levantadas que se afastavam e uniam sem cessar, formando desenhos circunflexos a meio do rosto. Queria seguir as palavras que saíam da sua pessoa e a da sua sobrepeliz para dizer aos tios: queridos tios, foi assim. Queria repeti-las e fixá-las. O problema consistia em saber se conseguiria transformá-las em coisas prestáveis para lhes contar. Essa era a sua grande dúvida. Milene tinha descido os olhos sobre o Cristo luzido que o carpinteiro pregara à tábua. Um Cristo de metal maciço, tão arqueado que não só parecia oco, como também apresentava a forma de um inseto que se quisesse desprender da madeira. E enquanto isso, ela ouvia retumbarem as palavras que o padre atirava ali, a deshoras de domingo, como se quisesse atingir alguém, uma espécie de pedradas das quais fixava as mais altas, tais como a iniquidade, o orgulho, a arrogância, a notícia que passa, o navio que vai, a ave que voa, a seta atirada contra o alvo, e nós, consumidos na nossa malícia. E muitas outras. Sem conseguir fixar, no entanto, mais nada do que isso mesmo. Frases atiradas pelo padre contra as paredes da igreja vazia. Aliás, aquele padre que ela nunca tinha visto, por uma razão qualquer que a si mesma lhe escapava, tinha continuado a falar em voz demasiado alta, como se pregasse para alguém que ela não visse. E Milene havia experimentado uma espécie de medo, o medo que porventura deveria sentir a pessoa ou a multidão a quem ele se dirigia, e ali não estava. E sentia medo também por si mesma, por não saber explicar de que modo tinha ficado a acompanhar a avó Regina, aprisionada dentro daquilo. Medo por se encontrar ali sozinha a ouvir todas aquelas palavras, sem, no entanto, ter tido oportunidade de recolher uma única que lhe pudesse ser útil, dentre tantas que naquela hora estranha o padre preferia. Até que, por fim, aquilo terminou, e ela não saberia dizer como, porque a última parte iria ser muito rápida. Lembrar-se-ia depois. Fora assim. Ainda as palavras do padre ecoavam de encontro aos santos, e já um grande carro se aproximava às arrecuas, como se quisesse entrar no interior da igreja. Depois tudo desandou, e as paredes do exterior engoliram a penumbra mansa onde ela própria havia habitado desde as 11 da manhã. Os santos deslizavam. Tudo mudava de figura. Também ela estava a ser levada por aquele enorme carro. Não tinha dúvidas. Milene fechou os olhos. Sentiu um motor sob o assento. À sua volta, as flores tomavam conta do espaço. Apertavam-se contra o vidro. E moveram-se como se fossem animais vivos, à espera de respirar, acomodando-se, mudando de lugar e de forma. As gardénias por cima dos gladiolos. E ela viu a paisagem da Rua Branca de São Francisco. Muito calma, muito sólida, através do esfumado que protegia os olhos da intensa claridade da tarde, como se todo o carro fosse um grande óculo de sol. Os cães deitados levantavam-se à passagem do pesado veículo, onde Milene seguia, sentada como num trono, de olhos quase abertos, quase fechados. Quando os abriu, já uns homens de cabelo aparado estavam sugando os molhos de flores de dentro do carro, e já as colocavam em monte diante da cova aberta, onde 6 mãos, unidas, iriam deixar cair aquilo com a avó trancada lá dentro. À medida que aquele objeto descia, Milene sentia-se aterrada pela brutalidade da terra aberta. Mas quando ela se fechou, experimentou um alívio. Tinha a certeza que Regina Leandro não estava ali. E isso poderia contar aos tios, ainda que não soubesse onde a avó se encontrava. Ou mais precisamente, onde é que ela, Milene, a tinha deixado? A surpresa prendia-a ao chão. Não, ela não está aqui. Ficou em qualquer outra parte, mas não aqui. Teria dito Milene se o padre não estivesse presente. Mas estava. O padre tinha-se colocado sobre uma elevação de terreno e a sua sombra era nítida, como se desenhada a carvão. Além disso, a testa e as maxilas estavam cobertos de suor. Milene reparou que ele chamava a mulher dos buchos quadrados, que deveria ser freira pelo formato do lenço, e os dois estiveram a falar em voz baixa. O padre desceu da pequena elevação e perguntou a Milene: sente-se bem? Não se sente bem? Sente-se mal? Ela quereria ter respondido à altura e por isso tinha deixado que os olhos andassem um pouco à volta, passando por aqui e por ali, pequenos montes de terra, pequenas casinhas de mármore, um sem número de nomes e datas douradas. E depois, quando os recolheu, não encontrou o que dizer. Sim, sentia-se muito bem. Sobretudo pela inesperada pergunta que o padre lhe fazia. A sua amabilidade em aproximar-se dela e repetir a pergunta. E por isso, Milene começou a rir. A princípio pouco, depois mais e mais, em silêncio, para agradecer o gesto de quem perguntava e para mostrar como se sentia bem. Sorria para lhe agradecer ter falado tanto lá dentro da igreja a propósito da avó Regina, quando além dela e da avó e daquelas pessoas profissionais não estava mais ninguém. Acudia-lhe à cabeça tanta coisa ao mesmo tempo que não podia dizer nada. É a sobrinha do presidente da Câmara, senhor Padre Honório, já lhe tinha dito. Sobrinha por afinidade. Falava a mulher cujas pernas tinham aparecido na luz da igreja e no momento ali estavam, plantadas sobre a terra revolvida, carnudas, fortes, com seu bucho de feitio singular. Mas Deus é grande, disse ainda, e chamou o homem que os acompanhava para junto do padre. Os três, unindo as cabeças e avançando devagar ao longo da alia, tinham começado a falar entre si, como se partilhassem um segredo comum. Depois afastaram-se. Deus tudo pode, disse ainda a mulher. Entretanto, os três, sempre muito unidos, esperaram por Milene, cujo passo incerto a fazia tropeçar em torrões e pedras, flores velhas espalhadas pelas sendas estreitas, entre as pequeninas casas. Os quatro, durante algum tempo tinham caminhado os quatro, desceram no carro do próprio padre até ao adro da igreja. As sombras dos prédios, rente às paredes, também pareciam aureoladas de tinta preta, de nítidas que eram. Mas ela tinha entrado no Clio, ali parqueado desde manhã, e os três, incluindo o prior, haviam ficado a olhar para ela, estáticos, como se fossem três anjos de asas recolhidas, descidos do alto das casinhas de pedra, para a vigiarem de perto. Ninguém dizia nada. Milene gostaria de ter sabido por que olhavam assim, porque pareciam esperar que ela arrancasse, como se desejassem ter a certeza de que era capaz de conduzir, tendo os três acenado exuberantemente quando ela arrancou. Já a alguma distância, ainda os tinha visto pelo retrovisor a olharem na sua direção. Pareciam contentes. E Milene, para que eles tivessem a certeza de que era desembaraçada ao volante e exercia completo domínio sobre o motor, sabendo fazer ponto de embreagem na perfeição, parou na subida e só depois de fazer uma inversão de marcha, bastante vistosa, desceu nas calmas, São Francisco de Valmares abaixo. Eles lá tinham ficado parados a observar, sem dúvida satisfeitos com ela, com a sua condução. Mas nem mesmo depois daquele encontro, que nem correra mal, ela conseguira encontrar duas palavras que verdadeiramente prestassem. Isto é, saberia como explicar o que se tinha passado naquele dia, até a terra fechar. Não sabia, porém, o que havia acontecido entre as bombas e a soleira do diamante. E na confirmação desse percurso residia tudo. Então, o que diria aos tios? Principalmente às tias, de quem tanto gostava. Perguntava a si mesma, diante das 11 palmeiras cuja sombra se mantinha a pique, imóvel, sem deslizar um segundo. Sabia muito bem. Era-lhe pedido um confronto. De novo, com o chapéu de palha na cabeça, o saco ao ombro, pensou que entre pensar e agir existia um átomo habitado por um outro, segundo João Paulo. Pois, vendo bem, não conhecia o percurso que faltava. Apenas o reconstituía em imaginação, a partir do resumo feito pelos agentes da Guarda Nacional Republicana e das cenas que o próprio rapaz da estação de serviço havia descrito com detalhe, enquanto testemunho ocular. Sabia por eles. Os dois agentes, eles mesmos, é que a tinham levado até às bombas, na tarde de sexta-feira. E um deles havia dito: "Interrompa lá esse serviço, você aí. A rapariga até está um pouco meio cá, meio lá, sem saber de nada." E depois tinham-na deixado sozinha diante dele. Então o rapaz da gasolina, todo vestido de amarelo, da cabeça aos pés, havia repetido tudo aquilo que já antes transmitira aos polícias na própria esquadra, reproduzindo a ordem dos factos, um por um, como se testemunhar fosse fazer com que os próprios factos voltassem a acontecer. Em pé, no meio da estação, ele contou como, na noite do dia anterior, cerca das 21 horas, uma ambulância havia surgido no cruzamento, espalhando em volta feixes de luzes azuis. Feixes esses que, no relato dele, tomavam a direção dos seus próprios braços em giratória à volta do corpo. Luzes intensas que teriam iluminado de azul muito vivo o lusco-fusco da tarde que chegava ao fim. Luzes azuis. Azulão. Estava visto que as luzes o tinham impressionado bastante. E ele fazia questão de passar a impressão a Milene. O rapaz tinha contado como a ambulância se havia aproximado lentamente, relampejando em várias direções, parando nas bermas, porta sim, porta não, até chegar perto da estação de serviço. Apontava com o braço. Segundo ele, a bombeira que conduzia a ambulância e o enfermeiro que a acompanhava haviam descido do veículo, os dois ao mesmo tempo, e tinham aberto as duas portas de trás para quem quisesse espreitar o seu interior. Contava ele. Aliás, testemunhava como aqueles dois funcionários da ambulância tinham vindo a repetir a operação pelo menos desde a curva do Frame Center e como certas pessoas que por ali passavam, na ocasião, se haviam aproximado formando um magote e até se tinham inclinado, umas atrás das outras, para dentro da ambulância, espreitando o que lá se encontrava. Ele próprio tinha espreitado. Mas lá dentro tudo o que haviam enxergado fora uma sombra branca tapada com um pano da mesma cor. Jurava. No momento em que ele se tinha debruçado, a bombeira que conduzia a ambulância, sem cerimónia nenhuma, havia apontado uma lanterna acesa na direção do rosto da sombra estendido no fundo branco e azul da maca. Ele mesmo, sentindo-se bastante confuso, até havia perguntado se era homem. E o enfermeiro, concentrado na decifração do endereço, que estava escrito num papel, tinha respondido de muito mau modo. "Não se vê logo que é uma mulher?" "E estará viva?" tinha perguntado uma outra pessoa, puxando o pano branco, toda inclinada para dentro da própria ambulância. Aí, o enfermeiro, bastante irritado, havia levantado a voz. Tinha-se ouvido em toda a estação. "Então acha que iríamos devolver uma pessoa à família se não estivesse? Se a estupidez fosse música, você seria um concerto." E sacudia com raiva o papel cifrado.